5973, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento calmo, altitudímetro no 0, 15. Livre alinhar e decolar, 5973. Autorização de rebote, parada aqui na rebota 14, até o finger 09 do Parque Principal. Tango Yankee Fox, aguarde para início. Aguardando para início. Bom dia, Brasília. Prepare a saída Arborano, transição elétrica, aguardando cópia. Arborano elétrica, aguardando cópia, 1233. Então, Yankee Foxtrot, coordena com a equipe de solo, o Boeing da Gol parqueando no 8, inicia o reboque e reporte no término. Afirmativo, assim que o Gol tocar na 08, inicia aqui, reporte no término. Na 357, passamos a 70 agora. Na 357, Sam Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Quem responde? Com 973, decolar 1205, está me controlando frequência 119-80. 1233, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1233. 1233, autorizado, Brasília. Via Piso Luna 7, após conforme roda, nível 360. Decola na 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída, Arbor 1, transição Elefa. Aciona 5547, controle 119, decima 8. Salvador para Brasília, nível de voo 360, via Piso Luna 7. Pista no zero, curva direita, precisa dar por 1 no serviço aéreo. 5547, código transponder, indo 119.8.2, no gol 1233. No 1233, cotejamento correto no 4, reporte para o pushback saneamento. Pode dar a condição, obrigado, 1233. Yankee Foxtrot, frequência livre, bom dia. Bona 233, posição 4, puxa acionamento. Bona 233, aguarde para início, informa o bonde da Rio no parte 3, já finalizando o pushback. Passei 5, vai dar pedido, Bona 233. Ponto, 3 horas de autonomia, alternação Gonçalo. 975, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 via parte 1 da Taxa Índia. No ponto de espera, chame a torre 1-18 decimal 6, ajuste na 0 no 5, morro. Táxi até o ponto de espera da 1-0, lá chamar 18-6-159-75. Grato, bom final de semana. Tende 5973, confirma por quantas milhas? Ah, mais 8 milhas. Tende, após os juízes, vou exame o Rio 5973. Você voa Caju? Aguarde o Rio 5973. Rio 5973, após os juízes, autorizado direto ao meu Fox 018. O meu Fox 018, grato, 5973. Dado, Ivan, que é legal, tá? Que bom, deixa eu ver. Sinal 75, autorizado a alinhar e decolar pistão na zero. Vento calmo, ajuste altímetro na zero no 5. Alinhar e decolar, sinal 5973, Samo Centro Recife, 1-2-6 decimal 85, alterne 1-2-5 decimal 45. Recife, 1-2-6-85, 1-2-5-45, 5973. Série 2223, bom dia, informação em curso, Mike. Aguarde um instante, Pop, eu preparei a saída Arboru no Transição Elefante. 5, decolado 114, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 15980, 5975. Salvador, azul 2783. Azul 2783, bom dia, número 2, prepare a saída, Arbor 1, transição Elefa, aguardando cópia. Arbor 1, Elefa, aguardando cópia, como número 2, azul 2783. 310. Gente, aperta a coordenação, Rio 597. Gente, o Rio 597. Fala, táxi, o gol 1233, binária com 3 horas e 20 minutos, com 145 a mais. 233, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0, via Índia. No ponto de espera, chame a torre 118 decimal 6, ajuste na 015, Morro. Invitinho de ajuste, via Índia, ponto de espera 118 decimal 6, passou o gol 1233, tá bom aqui. Bom, 755, bom dia, autorizado de chegada a Banff, deixa para 4 mil pés, ajusta na 015. Na 015, bom, a série 2223, autorizado, vitória da conquista, conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor 1, transição elétrica. Aciona 5551, controle 119, decimal 8. 60, confio, se decola da 10, primeira curva direita, Arbor 1, transição elétrica, 5551, transição 19, 8. Série 2223, confirma o transponder copiado? Passaria 2223, cotejamento correto no, na posição 1-2, já aposta em faro, puxa, leque, acionamento. Pia. Copa de 2783. Rádio 2783, autorizado vitória da conquista, conforme roda, nível 160. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída, Arbor 1. Transição Elefa, aciona 5561, controle 119, decimal 8. Utilizado a vitória da conquista, nível 160, rota do plano, decola da 10, controle à direita, no perfil Arbor 1, transição Elefa. Transponder 5561 e controle de saída 5198, azul 2783. Azul 2783, cruzamento correto, no pátio 3, reporte para o pushback, acionamento. Isso é para a Azul 2783. Capatão Mike Bravo Yankee, bom dia. Informação em curso Mike, autorizado barreiras conforme rota, nível 200, decola da 17, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Mon, código após direto, aciona 5537, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6. Capatão Mike Bravo Yankee, confirma apenas o, a saída copiada, é bom, código após direto. Mike Bravo Yankee, informe de alguém? 06, para acionamento de táxi, chama a torre, 118, decimal 6, ajuste 1-0-5, morro, Mike Bravo Yankee. Hoje o altímetro 1-0-5. Bravo. 1-2-3-3, decolado 1-9, chame controle Salvador, na frequência 1-9-9-8-0. 19-8, 1-2-3-3, um bom dia. dia, Gol 1233, 2000 pés, na árvore 1, eleva. Gol 1233, bom dia, contrato radar, subotar o nível de voo 360, autorizado direto eleva. Que ascensão 360, autorizado direito direto eleva, Gol 1233. Papatango Mike Bravo antes também prontar. Na final da 1-7, Papatão Yankee Romeu Bravo, tráfego avistado. Autorizado a prosseguir direto 4-5, reporte em solo controlado. Pouso por conta e risco. Bravo. E5975, estamos em centro Recife, 126.85, alterne 125.45. Ok, Recife 26.8, alterne 125.85. E5975, primária, 126.85. Graças. Gente, confirme por quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas. Gente, voo 1233, após o desvio, voo Elessa. Pode ser, Elessa, voo 1233. Papatango Mike, Bravo Yankee, ajuste altímetro 1-0. Nós temos reposto do ponto de espera da OTS. Confirme sua autonomia. Thanks, o Mike é Bravo Yankee, reposto do ponto de espera da OTS. Então, 4753, autorizado chegada a bom, se desça para o nível 050, aí o chama 015. Gol 1755, deu separa 12 mil pés, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado agora de 2 segundos para essa formação. Autorizado, Gol 1755. Obrigado, 755. Gol 1233, Sam Centro Recife, 126.0, alterne 128.8. 260.288, Gol 1233, bom dia. Salvador, Papatão, o Mike Braviano, quando se espera da hora, Castrão. Papatão, o Mike Braviano, autorizado a alinhar e decolar, chama 7, vento calmo. E alinhar e decolar para o Mike Braviano. Dois, dois, dois, três, prossiga. Gente, dois, dois, dois, três, chame para uma nova autorização de pushback. Botando o Mike para a Avian, que é desconsiderado de motorização, é posto como totalmente pronto para decolar. Então, o Mike Bravian é autorizado. Decolagem pistão no 7, vento calmo, hoje o time todo momento no 0 no 6. Três autorizados, tiver que ser na meta, reportar. Apresentar o controle, Gol 1092. Chegou na 092. Tango, Mike, Bravo. Decolado aos 29, chame controle Salvador na frequência 119.80. Sim, Tenente Papatano, Mike Bravian. Salvador, bom dia, Papatango, Mike Bravianchi, perfil Momo. Papatango, Mike Bravianchi, acione código transponder normal 5537, subatar o nível de voo 200, sai da Momo. Confirme para o Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, não recebo transponder, acione normal código 5537. Mantenha pro até 2 mil pés, após 2 mil pés, direto móvel. Cliente Mike Bravianchi. X-ray da 10, ano 755. Ano 755, completa o sinal de semi-torre, ano 18, decimal 95. 295, obrigado. Mike Bravianchi, ainda não recebo transponder, certo equipamento e confirme a altitude que cruza. 3.200 pés de hora, estamos com indicação de transponder normal, confirme. Gente, agora eu recebo o capatango Mike Bravianchi, contato radar, 4 milhas sul de Salvador. Grato, Mike Bravianchi. Oi, Salvador, bom dia, voo no 755. Agora 755 na escuta. 55. Boa, 755 na escuta. 55, precisa? Chamou 5 vezes a torre e negativo. Chama 118 decimal 62, agora na 755. 386. 755 na escuta. Torre Gordo 755, bom dia. Bom dia, autorizado pouso de turno 0, vento calmo, ajuste altímetro no 0 no meio, atrás para avistar. No 0 no meio, obrigado pelo pouso. Então, 4753, vista para 2 mil pés, ajuste na 0 no meia, autorizado sinal ILSX Rei, reporte estabilidade. Ok, cliente, autorizado 2 mil pés, 1016, 4753, vamos fazer um pequeno desvio à esquerda. É uma proa entre Pelo e Duna. Cliente, autorizado 4753. Cliente, vai responder a estabilidade ali. Luna 092, complete redução de velocidade 230 mais, após desvios autorizados direto do Luna. Confirmado após desvios Luna, partida de venta 230. Autorizado táxi de Alfa, mantente do Gillette. Sim, autorizado, ingresso de Juliette, portão 3. Juliette 3, portão 7. Braviante. Prossiga, está passando, Mike Braviante. Solicita desvio à direita 20 graus para evitar formações. Sente, Mike Braviante, após desvios, autorizado direto Barreiras. Após desvios, direto Barreiras, Mike Braviante, grato. Luna 092, vista para 2 mil pés, hoje chama 096, autorizado final ILSX Rei, reporte estabilizado. Sabatão e aqui no meu bravo. Um dia aí, como eu estou escutando a venda, vamos ao pátio que se encontra. Localizador, avistando, está 4753. Bom, 4753, completo sinal, chame torre 118, decimal meia dúzia. 86453. Sim, de Papatango, Yankee Romeo Bravo, autorizado Salvador para Serra Índia, Eco Índia, 1.000 pés, decola com proa norte em coordenação com a torre, aciona 0135, Controle 119, decimal 8 e torre 118, decimal 6. Passaria 2223, bom dia. Passaria 2223, bom dia. Contato radar, suba sem restrição, nível de voo no 80, após 2000 pés autorizado direto Elefa. Sem restrições para o 180, após 2000, voo Elefa, 23. Chame a torre em 118 decimal 6 e entre no meu braço, no voo. Dá para estudar questionamento no parte 3, azul 2783. Azul 2783, autorizado, que estiver funcionando na minha passagem. Sucessão, essa é a passagem 2783. Gol, 092, Daniel. Teste 092, aguarde transferência de comunicação. Vento, calmo, ajuste altímetro no 05. 1015, pouso autorizado no 04753. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, segue pique de saída Momo, transição Nenim, aciona 5531, controle 119, decimal 8. Serão 9970, confirma a transmissão copiada? Não, confirma, senhora, que eu vou fazer uma contar. Confirma a transmissão copiada, 9970? Como transmissão, sim. 9970, planejamento correto no pátio 3, reporte para o pushback e acionamento. Ok. Para o táxi, azul 2783, estamos com 66, aguardo 3030, Salvador. Azul 2783, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 via parte 3, parte 1, no táxi à Índia. No ponto de espera, chame a torre. Em 118, decimal 6, ajuste na 0, 15, Moluque. 1, Papatão, Yankee, Romeo Bravo, reporte. Pronto, tá. Pode agir altímetro no 05, reporte no ponto de espera da Papá. O Papatão, Yankee, Romeo Bravo. Papá, 092, completo o sinal, chame torre 118, decimal, meia dúzia. Se vê também, muito obrigado, bom trabalho. Alô, bom dia. 4753 da TAM, eu sou na Gol. 4753, o envio autorizado táxi de Alfa e Juliette, portão 7. Alfa Juliette 07, 4753. A Norte, na minha escuta autorizado, vento em Salvador calmo, ajuste altímetro no 015. Aguardando transferência. 3223, após o voo e Alepa. Após Alepa 23. Papa Tango Mike Bravo Yankee, chame centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 1260, 1288, Mike Bravo Yankee, grado, bom dia. Autorizado, pouso pistão 0, vento calmo. Gente do tráfego, livre pouso na 10, obrigado. General Rapport Solta. Gente, o Papa Tango Yankee Romeo Bravo, aguarde transferência para o controle. Papa Tango Yankee Romeo Bravo, ponto zero, decolagem 45, chame o controle Salvador da presente, 119, decimal 80. 08, Bravo. Salvador, muito bom dia, azul 2783, ponto de espera pronto. Azul 2783, mantenha o ponto de espera da 110. Ambiente Romeo Bravo, mantém as condições visuais, ajuste chama 0 no 5, reporte visual com local de pouso. Bravo. General 9970 autorizado, estiver de treinamento reporte fácil. Azul 4981, autorizado de chegada a Banff, desça para 4000 pés, ajuste uma 0 no 5. Autorizado Banff, desça 4000 no 0 no 5, Azul 4981. 273, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Ali mantendo 0, Azul 273. Não para 2783, autorizado, colagem de pistão 0, vento calmo. Ajuda, 7783. 3783, decolador 50, chama o controle Salvador na frequência 119.80. Controle 198, azul 1753, bom dia. Bola da 0, primeira curva esquerda. Segue pista de saída Pulca, Jamo, Caju. Aciona 5562, controle 119.80. Afirmando 2704, autorizado Recife, via Pesulo 17, nível 330. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5562, controle 119.80. Mais o 2704, liga autorizado 330. Mais o 2704, contagiamento correto no 01, na guarda. Informo o bonde da Federal finalizando o pushback no 43. Mais o 2704, copiou? Azul 2704, aguarde para início do pushback de acionamento. Informo o voo da Sideral, finalizando o pushback no pátio 3. Autonomia alternativa? 3037, alternação Wish. 9970, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 0, via pátio 3, pátio 1 no táxi Índia. No ponto de espera, chame a torre 118.6, ajuste na 016, bom voo. Ativa pátio 3, pátio 1, ainda ponto de espera da pista 0, chama 2. 786, muito obrigado a todos por ajudar o Federal na Brasília. Comandor 2223. Prossiga para ser o 2223. Poderia coordenar a prova do destino? Passarou 2223. Aguarde. Autorizado, direto conquista, passarelo 2223. Conquista 23, obrigado. Doutor Azul 2783, desvio esquerda pro 265. Por 50 metros, 273. Gente, azul 273, autorizado de juízo. Certo. Passarelo 2223, Santo Centro Recife, 126.0, alterne 128.8. 260, 288, bom dia. Bom dia. 09970, autorizado, né? Decolar pista no 0, vento 050, grau 039. Autorizaria pro Arizona pro 4981 para ligar a informação. Autorizado, azul 4981, do separador de meu pés, autorizado final ILS Tex Rei, repasse estabilizado. Pro Arizona, voa 10-2000, autorizado pro segmento, forma estabilizado, azul 4981. Federal 9970, decola 257, controle de Salvador, 120, décima 8. 08, boa. Apenas confirmar, 1998. 1998, boa. Salvador, Federal 9970. Federal 9970, contato radar, subatário nível de voo 340, após 2 metais autorizados direto código. Como autorizado direto contra, federal 9970, obrigado. Somente POB? 98 copiada, azul 2704, táxi autorizado até o ponto de espera, direito via táxi Índia. No ponto de espera, chame torre 1-18-60, QNH 1096. Bom dia. A 3 a conquista para o 273? Autorizado, direto conquista, voz do 273. 8 graus, para ajudar até 3. Azul 4981, completo sinal, chame torre, 118 do sinal 62. 18612, azul 4981, obrigado. Bom trabalho. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, azul 4981. Azul 4981, azul 7-0, 1-6, autorizado por sistema 0, vento 050 graus, 049. 0-6, letra 12, azul 4981.